Alô, torre de controle de Salvador, bom dia. Para falar o meu ex-bravo, passou Duna, estável, aliás, pista 10. Bom dia, Whisky Bravo Whisky, reporte quando visual com a pista no zero. Tá avistado, Jade. Ok, então reporte passando externo com trem checado. Acaba. Romeu Whisky Bravo Whisky checando o trem, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é de 300 graus com 2 nós, o altímetro no 0-1-6. Beleza, acabou de passar o externo, baixou e travou as rodeiras. Whisky Bravo Whisky, livre pouso. Fique atento à pista úmida, ok? Whisky Bravo Whisky. Obrigado, amigo. Passou na Aerostar? Positivo, Aerostar. Ok. Romeu Whisky Bravo Whisky no solo ao 5-4, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1 decimal 1 para o táxi. Luf Uniforme Índia, no pátio 3 está autorizado iniciar o reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, iniciando o reboque do Luf Uniforme Índia para o pátio 1. Segue Alfa Juliette, contando o pátio principal, Lima Mike Quebec, na Quebec Chime a Torre 1895. Gol na 173, passo nível na 70, Sami Recife na 3325, alterna 13395. 3325, Gol na 173, bom dia, obrigado. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Índia, chamando para ingresso no Pátio 1. Autorizado ingresso no Pátio 1 para a posição 10. Positivo, senhor. No cruzamento, ao estacionar a frequência livre, tenha um bom dia, Whisky, Bravo Whisky. A nave ainda aqui em cima da caixa d'água, essa torre nova aí deve demorar ainda até metade do ano que vem, talvez ela esteja operando aí. Bom dia, solicita atualização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio principal na posição 612. Está descobrindo a matrícula? Mike Yankee Delta, da TAM. Autorizado. Ok, autorizado. Salvador, 3577, bom dia, informação é... 35557, para Campinas, seja a informação é... Falando Campinas, 360 nível autorizado, Zero Peso Lu 10, Bridge, Peso 16, Bravo Del Zulu, TIB após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198 controle, 5040 transporte. Campinas 360 aprovada, 2 do Luna 0, 3 de 2 do Luna 6, entrava até o Zulu, 3 e depois volta com 4. Decola da 10, curva direita, PC da El, Lita, ótimo. Controle 1, 9, 8. Campinas 5-0, 4-0. Sem questionamento. Alô Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Índia, informando o término do reboque. Gato, bom dia. Bom dia. Alô Salvador, 5527, 28, eu vou te ajudar, né? Autorizado, reposto pro táxi. Aguardado. Sente prepare da El, Lida Motte, vanguarde cópia. Por favor, máquina antiversa, concluiu o reboque aqui na posição 3. Muito obrigado, bom trabalho. Bom dia. Bruno, minha aluna, tá pronto? Pronto. Salvador Guarulhos, 360 nível de voo autorizado, via Upsilon 10, bridge Upsilon 16, Bravo Hotel Zulu, trivia após conforme. Decola Uno 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Uno, 198 controle, 5044, transponde. Pode ler da Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Motiva. Tempo de bem cancelamento. Segue via Indy Alfa no ponto de espera da 10, Torre 1895, que legal 10, no meio, boa viagem. Cinco sete, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é calmo no momento. Tango 557 decolou aos 19, o controle em 119.8. Bom voo e bom dia. 1198, bom dia, 557. Mantenho o nível 360 após 2000 pés, Leda. Sala 360 após 2000, Leda. 5557. Bosque 557, Charlie 555, alterna 133, correção. 13325, a primária, a secundária 33. 3325 para 3395, 3557, bom dia. Taxi Vem de Alfa no ponto esperador 02-1895, quem negar 1096, boa viagem. Taxi Vem de Alfa, ponto esperador 2095, 1-1-61. Bom dia, Gol no 1-61, autorizado a alinhar e decolada 1-0, o vento de 290 graus com 2 nós. Decolado aos 3-0. Marcelo, controle 1 no 9 decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, voo 961. Voo 961, bom dia, contato radar, vou para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, subindo direto Leda, 961. CP 5329, bom dia, autorizado chegada a Ponce. Esse para 4.000 pés, a gente chama 096. Fala, 4.096, CP 5329, pode ser da proa de mim, tá? Exato. Autorizado, Ponce. Obrigado, CP 5329, Ponce. Uno 61 no chão centro Recife, 13325 e alterne 13395. 13395 é secundária, a primária é? 13325. 13325, obrigado. Livre da velocidade trip 5329, número 1. Pelo. Pelo. Exato. Média. Trip 5329, solicita a proa da posição pelo. Autorizado, 5329. Obrigado, Trip 5329, pelo. TP5329, desce para 2000 pés, autorizado a acionar LS, porta estabilizada. Para 2000 pés, o TP5329, solicita a dona, se possível. Autorizado. A dona, muito obrigado, TP5329. Para a Copa São Paulo, convém. TP601. Salvador, São Paulo, 360, via Tezulu 10, bridge, Tezulu 16, Bravo Tezulu, Trive, e após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1198, controle, 5066, transponde. Autorizado São Paulo, Congonha, nível 360, decola da 10, com curva direita. Da Elsley, da Motiva, Apesolu 10, Bride, Apesolu 16, Brava Teozulu, Trive, Pirassununga. Controle 198, transponder 5066, San 3601. Senhor pushback, acionamento. Positivo, camarada, obrigado. Paulo Salvador, San 3601, puxa acionamento 062. Livre pro táxi. Livre puxa. O ILS estabilizado é o TRIP 5329. TRIP 5329, chame torre 1895. 1895 é o TRIP 5329. Salvador, é o TRIP 5329. TRIP 5329, bom dia avistado, vento é de 300 graus com 2 nós, o altímetro no 016, autorizado pouso na 10. 10 no 6, autorizado pouso na 10, é o TRIP 5329.